Atlântico 604, autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19. Saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120.8, aciona 5002, coteja. O nível autorizado é o 370, na Upper Zulu 19, Momo, transição forte, curva à esquerda após 208, o controle 5002, transponde 604. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamarei. Mercedes 4 na Alfa Juliette. Frente, táxi via Juliette para o portão 1, observando o azul saindo do táxi. A gente está observando o azul saindo para o táxi, vai táxi via Juliette para o portão 01, chegar em 6224, bora. Frente, 53 a bordo, altímetro no 021, no táxi via Índia, Alfa no ponte espera Torre 1 no 8 decimal 6. Azul 4235, a linha decola da 10, vento 110 graus com 8 nós. Gente, 90 a bordo, altímetro 1021, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da Torre 1, 8 decimal 6. Índia Alfa, ponto de espera 2633. Azul 4235, decolado 07, controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 208, boa. Controle Salvador, boa noite, Azul 4235, 1500 na Dael. 80 Dael, Azul 4235. Confio 4235. Subou 380, o 4235, saída da EL. 380, saída da EL. a linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus, com 9 nós. Decolado 1-0, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 3-0-8, tá 3-3-0-5. Três Salvador, tá 3-3-0-5, decolou 2000 pés, Pucaracaju. 3-3-0-5, contato radar, subou 3-3-0, Pucaracaju. 3-3-0, tá 3-3-0-5. Bono 076, passa 180 para 150, informação alfa. 076, identifique, chegada Mari, desça ao 050. 050, chegada Mari, Bono 076. Identifique, chegada Mar e desça ao 060. 060, Aracaju por 3, 305. Se eu pudesse, autorizaria o 3305, só que fica na área do centro. Posso te autorizar, Jamo? Estamos na prova de Jamo. Muito obrigado, senhor. Graças. Transferência um pouco mais cedo pro centro. Fazer melhor, posso coordenar e pedir. Obrigado, senhor. Ficou brincadeira. O 4235, chame Recife, 125, não, Terno 3325. 251-3325, ó. O TAN 3305 eu pedi Aracaju, porém o centro não autorizou. Mas autorizou Romeu Fox, Romeu Fox 08. Muito obrigado, Romeu Fox 08. É 3305, chame Recife, 12685, boa noite. 176, desça para 2000 pés, 1021 livre LS X-ray. 2000 pés, 1021 livre LS X-ray, voo na 076. Então 3178, desça 3000 pés, 1021. Aracaju. 6224, autorizado Aracaju, nível 190, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 50 no 4, coteja. Aracaju, nível 190, pista 10, Puca Aracaju, primeira esquerda, 108, 50 no 4. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Para o pushback acionamento, voo 604. Autorizado, chama para o táxi. Chamarei. Utilizando ILS, cabeceira 10, Gono 076. Gono 076, complete o ILS, chame turno no 136. 86, Gono 076. Gono 076. Gono 3178, livre ILS X-ray, informe estabilizado. Mandará estabilizando no X-ray, tá? 3178. Torre Salvador, Gol no 076, estabilizado ILS, pista no 0. Gol no 076, cheque o trem, livre pouso na 10, vento no 20 graus, com 8 nós, altímetro no 021. Vai estar travado no 021, livre pouso, cabeceiro no 0, Gol no 076. Taxi, Gol no 604, temos 184 a bordo, 3 horas e 25 minutos, especifica a nossa alternada. 184 a bordo, altímetro no 021, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1.6. Índia Alfa, ponto de espera 2.6, graças, 604. Tem o traço nacional no visual. Quando autorizado, está pronto para ingresso. Bruno 604, após o Airbus Tatan na final ali, mantenha no 0. Após o Aeronave Tatan na final ali, mantenha no 0, 604. Só 3178, livre pouso não no 0, vento no 20 graus com 8 nós, altímetro no 021. V21, tem livre pouso não no 0, tá? 3178. 172 na escuta. Obrigado. Ok, a transmissão está muito baixa, verifique o equipamento. Qual recebe agora? Agora a clareza 5. Saída prevista da EU, Leda EU, desaguarde para cópia. Da EU, Leda EU, desaguardando cópia. EU, próximo. Boa noite, está Mike Zulu Bravo. Mike Zulu Bravo, prossiga. É, estamos na posição 8, autorização de rebote, terra remota número 12. Sente, aguarde. Táxi via Juliette, portão número 2. Juliette número 2, gol 9, 1-0-7. 3178, solo aos 31, livre à direita, táxi nessa frequência, reporte antes da Juliette. Nessa frequência, reporte antes da Juliette. A linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus com 7 nós. É, quando a linha atinge a decolagem da 1-0, meio dia da linha. Táxi via Juliette, 1-4 da remota. Juliette, da remota 1-4, 3178, boa noite.